Olá! Serve este episódio muito rápido para vos informar que vem aí, já em setembro, o quarto e último módulo dos workshops de pensamento crítico. Um módulo sobre desinformação e números que enganam. Atenção! Podem inscrever-se neste quarto módulo, mesmo que não tenham feito nenhum dos restantes. Os quatro módulos estão relacionados entre si, ou seja, eles fazem parte de um único programa sobre pensamento crítico, e eu acho que é importante fazerem-nos todos, embora seja parcial, mas eles não têm uma ordem específica. Aliás, eu até podia perfeitamente ter começado por este módulo, podia tê-lo feito em primeiro lugar, porque ele aborda o aspecto em que é talvez mais necessário o pensamento crítico hoje em dia, que é perceber em que factos e em que números é que nós podemos confiar numa era em que somos bombardeados por desinformação, notícias falsas e estatísticas enganadoras. Além disso, a verdade é que a maioria de nós vive num mundo onde os números são muito mais presentes do que acontecia no passado. E isto acontece tanto nos nossos trabalhos como nas páginas dos jornais, onde estamos sempre a encontrar números que temos que interpretar. Sejam eles sondagens, números da economia ou resultados de investigações científicas que de repente dizem que, aparentemente, o vinho é péssimo para a saúde, ou o vinho é ótimo para a saúde, ou acordar cedo é que faz bem, ou acordar tarde é que faz bem. Ou seja, estatísticas e números muitas vezes confusos que temos também de conseguir interpretar. O objetivo deste módulo é, por isso, fornecer-vos as ferramentas necessárias para lidar com este mundo da desinformação e em que vivemos inundados por números. Como habitual, vai haver sessões em Lisboa, no Porto e também online. Caso tenham interesse, podem encontrar mais informações e inscrever-se nos workshops no site josemariapimentel.pt. Espero ver-vos numa das sessões. Até lá!